Rapsu, Lip no beat, Lect or Die, Rapbox. Crepúsculo, antecede a guerra, eu sou de lá, onde o novo dia não é motivo pra comemorar. Se o amor te cega, a solidão te cerca. Mano, tem situações que só raiva liberta. Me disseram, faça a coisa certa e guarde seus motivos. Mas como escolher se é que o certo é relativo? Pensa, o mal não existe, assim como o tempo. Nesse momento eu entendi que Deus e demônio são só ações. Um homem vale a sua palavra, se nem basta, tem mais respeito quem atira e na ameaça. Luz nem sempre vence, então não tem motivação pra eu querer ser brilho. Eu sou total escuridão e foda-se, o lado ruim tem que existir sem perdão. É, herói tem a mesma chance que o vilão. Ou tu corre ou tu morre, piedade não espera. A vida é trem bala, parceiro, bobe ou te atropela. O jogo é sujo, tu aceita um enlouquece. É, não te acovarda, inimigos não esquece. Aí, impõe respeito porque quem não impõe é pego por coiotes famintos farejando quem fede a medo aqui. Quem só chora nunca vai poder mais. E cava a própria cova quem confia demais. Pra alguém as coisas sempre vão acabar mal, enfim. Se é uma briga de cachorro, então que não seja pra mim. A guerra chega para todos, é real. Sobrevive quem merece no final. De funeral em funeral de luto, esperando pelo próximo crepúsculo. A guerra chega para todos, é real. Sobrevive quem merece no final. De funeral em funeral de luto, esperando pelo próximo. Maqui, a velha e co, aqui é o método. Todo dia é um dia difícil, vem cá e vê com os próprios olhos. Cê aprende na porrada que a paz vai existir se a terra parar de girar. Então não vai não, e se eu matei tua esperança, é porque tu tava com a visão de uma criança ingênua. Da pena de quem não entendeu no fim que cê é um campo minado, estilo não som de festim. Passa em falso até os parça te pune, os B.O. cê assume. Filme triste, é esse o clima, crime passa impune. Cheiro de morte é um perfume na terra onde quem bate mais forte domina. Então eu vou correr por mim, pela minha família, enquanto ando desarmando as armadilhas. Se eu parar pra chorar, vacilar, saiu da trilha. Tenho que ser um pitbull liderando minha matilha. Sem farol de milha, caminhando com o escuro denso. Tô sendo cético até com o que eu penso. Autoproteção pra não cair ilusão. Cada dia é um dia mais ou um dia menos. Eu não posso adivinhar o que me espera, mas eu posso estar preparado parado pra essa guerra. Então, no turning back, coração insensível, não duvide de quem usa ódio como combustível. A guerra chega para todos, é real. Sobrevive quem merece no final. De funeral em funeral de luto, esperando pelo próximo crepúsculo. A guerra chega para todos, é real. Sobrevive quem merece no final. De funeral em funeral de luto, esperando pelo próximo. A guerra chega para todos, é real. Sobrevive quem merece no final. De funeral em funeral de luto, esperando pelo próximo crepúsculo. A guerra chega para todos, é real. Sobrevive quem merece no final. De funeral em funeral de luto, esperando pelo próximo crepúsculo.